0 Passarelo com o Fernando, 2-0 Conquista. Afirmativo, pronto para cópia. Passarelo 2-3-0 Salvador, vitória da Conquista, 2-0 nível autorizado, decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída Arco, Alfa Romeo, Bravo Alfa Romeo, após direto, vitória da Conquista. 5-1-2-1 no transponder e o controle 109.35, Passarelo 2-2-3-0. Correto, apostando pronto para acionamento, push, Passarelo. Na escuta. Solo, trip 540 para o TAC, POB de 2,5, 3 horas de autonomia, alterna, Salvador. Afirmativo 5490 da trip via Pátio 1, TAC autorizado, Pátio 1, Índia, no ponto espera quando pronto, chama a torre 108, meia dúzia, o altímetro no 012. Bom voo, bom sábado. Obrigado, até o regresso. Reporta na final, 3 pontos, vai estar travado. Divisado, reporta na final, 265. Próxima direita e chama o solo no 21 decimal 9. Próxima direita via Fox. Fox 219, 407. Específico na final, baixado travado. Gente, Olimpo 65, aguarda apenas e estão no zero livre. Guardará Olimpo. Papa Romeo, Romeo na Golf, no lote. Romeo, Romeo Golf, continua a aproximação, aguardando autorização. É, Romeo Golf. 076, boa tarde. Táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette, por gentileza. Alfa, antes da Juliette, reportará o táxi 076. Boa tarde, 3804, Fernando 2-0 para a ordem. 3804, autoridade de chegada a mar, desça via chegada a mar, 2000 pés, que é negado no 01. Via chegada 1011, para utilizar a proletária. Até o perfil de chegada, então 3804. 3804. Está livre, reportar. Passarelo. Eu gosto, faça o marcador, se possível, faz a na base do lado direito da 17. Gente, o Romeo Golf, confirmando sua questão motor? Afirmativa, não adoção. Sente, base pela direita agora na 17, reporta na final, Romeu, Romeu Golf, plano cancelado aos 33. Sim, reporta final 17, Romeu Golf. Olympus 65, suba para 1.500 pés, aguardando para gerar base, Olympus 65. Olympus 65, está subindo para 1.500 pés, aguardando a base, Olympus 65. Sinal 3, 567, Cogino, 9731 da Webjet. 9731, copiou. Nível 3, 4, 0, para a Zulu, primeira curva à direita, pedal, arco, elétrico. Após a abertura, transponente do cruzeiro 66, controle, entre 19 e 9, 7, 6. Correto, reposição do pronto para acionamento, puxo, 9731 da Web. Confirmando, portão 05. Afirmativo, 4-3 do lado do Rio, grato. O azul 4076 via Juliette 05, portão azul. Juliette 05, 6741 da Webjet 01, no portão está livre, reportar. O TAM 3605, a intenção em Congonhas, no 360. Se tiver pronto para a copa, a gente paga agora. Agora. TAM 3605, Salvador, Congonhas. Autorizado nível 360. A rota é a Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva direita, executa o perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa direto, posição Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Air, quando intercepta a rota Upper Zulu 16. 5-1-3-4 no transponder e o controle em 1-9-35, TAM 3605 da TAM. Confirme só o transponder 5134. Correto, após quando pronto, estacionamento push, portão 10. O azul 4076, estou vendo aí que passou, na verdade fui eu que informei errado, informei o portão 05, portão 03. Tem condições de girar para o 03? Tem outro webjet lá, vai ter espaço para entrar no 3? Não, só se tem condições, se tiver condições, assim que ele está com certo, a gente ingressa. Afirmativo, mantenha a posição aguardando e desde já já peço desculpas, ok? Sem problema. Solo passareiro 2230, substituindo para o táxi 28 a bordo, 2:30 alternando Salvador. 2:30 Salvador, toma copia pro B. 2828. Afirmativo, por gentileza, aguarde para o táxi do passareiro. 565. Está presente? Negativo, compro o perfil da carta. Muito obrigado. M741, pronto para ataque com 130 a bordo, 4 horas, retorno via, auxiliando com fins. 741, 130, 4 horas, com fins, confirmado. Afirmo. Via Índia no ponto de espera chamador 886, altímetro 1011, agora bom voo. 1011, chama 886, ponto de espera, 6741. O azul 4076, dá presente, portão 03, mais uma vez, desculpa pelo equívoco. Sem problema, vai pro 03-41, vai pro 07. Passareiro 2230, tem táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera chama 808-612 e altímetro 1019. Só informando que vai seguir um Embraer da Azul que vai estacionar no posição, na posição 3, ok? A gente vai seguindo o Azul pela Índia Pátio e vai pela ponto de espera da 10. Lá, a torre 1286, logístico 019. Afirmativo, passareiro. Torre de controle, inicialmente teremos 8 tráfegos em aproximação e uma sequência de 2 para decolagem, ok? Então nós vamos coordenar a troca emitida entre os tráfegos, um espera no setor aguardando a sequência mesmo. Afirmativo, reportando através da torre, só para coordenação, e qual que será a posição final do Olympus? Ok, então pouso final. Reporte quanto para girar a base? 4 Olympus. Com 66, essa medicação autorizada de chegada a Mar, direita para o nível de voo 060. Gira e curta, então autorizado, estou com o 737 da Gol a 1 minuto e meio de duna. Tá passando agora o farol da barra no, na Star. Está livre base então, quando pronto, chame na curta checada. Chamando na curta Olympus. Então 3566, confirme a velocidade indicada? Tá bom, 270. Para o localizador, agora no 941. Voo no 941, complexo final ILS, chame torre 1-2, decimal 6. 286, 941. Gente, autorizado o pouso Olympus 65, 100 graus, 17 nós. Autorizado o pouso Olympus 65. 54, autorizado a chegada da Mar e desça para o nível de voo 070. 070, no 74. 3566, confirme a velocidade indicada? Zero. Pode imediato, quando autorizado? Ok, posição, olhar e manter, aguardando decolagem imediata, 6741. Olhar e manter, aguardando para decolar. Torre Salvador, agora no 941. Tá 2 milhas do céu, baixado e travado, pessoal com a pista, boa tarde. Boa tarde, centro do tráfego, última aproximação, 37 Web, alinhando para a decolagem assim quando a pista livre. Na sua escuta, no 941. Olympus 65, no solo aos 42, libera direito VE, com reporte nesta frequência, no ponto de esperança da Delta, aguardando cruzamento para o pátio militar. 6741, pista no zero livre, 90 graus, 18 nós, decolagem autorizada, 6741. Voo no 924, autorizado chegada a Mar, desça para o nível de voo 080. Chegada a Mar, desça ao nível 080, voo no 924. Voo 924. Prossiga. Só a transmissão da 42, confirma o nível autorizado. 19 ou 1754, nível 070. 077, sim. 754. Parado de imediato, cruzamento imediato, em condições? Autorizado, frequência universitária está na parte militar, tenha uma boa tarde, vem assim. Grato, trabalhando. 941, continua a aproximação, checa o trem, altímetro 0111, 1011, vento 90 com 18, só um instante para o pouso. Está abaixado e travado na sua escuta para autorização de pouso, 941. 741, no objeto, decolado aos 43935, boa viagem. Grato, 6935. 1941, pista livre, 100 graus, 18 nós, pouso autorizado. Livre pouso, 1941. Olímpico 65, frequência livre estacionada, boa tarde. Passaria 2230, observe o Boeing Gol, curta final, faz a passagem, alinhar e manter a cabeceira no zero. Passaria. Salvador Web 5728, portão 5, 330 Recife, com a Oscar. Só não copia a aeronave, por gentileza. Web 5728 da Web, pronto para cópia 330? 5728, Salvador Recife, 330 autorizado, por isso que 58 é a rota. Decolagem dando 0, primeira curva esquerda. Terceira saída, Puca, transição Caju. 5140 no transponder e o controle em 1-9-35, 5728 da UAB. Ok, 330, autorizando para Recife, 5720, com curva esquerda, saída pública, transição Caju. 5140 transponder, controle 1935, UAB 5728. Correto, 05 portão, reposto quando pronto para acionamento push. Trabalhamos 28, muito grato. Uno, solos 4, meia direita, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9. Salvador, bom dia, bom, 600, sem da Oscar, passando ali do 1, 9, 0, para 1, 5, 0. Gol 1600, autorizado de chegada a Mari, desça para nível de voo 090. Mari 090, 1600. Localizador, TAM 3804, visual capista. TAM 3804, complexo na ILS, chame torre, frequência 1-8-6. 18, bem, até daqui a pouco, obrigado, boa. Oi, Salvador, boa tarde, até 3804, 2,5 milhas do externo, visual capista, baixou e travou. Boa tarde, tá 3804, tráfego avistado, 100 graus, 18 nós. Checado o trem, pista 10, pouso autorizado. Pouso autorizado, tá 3804. Passaria 2230, declarado aos 47, controle 1-9-35, boa tarde. 0935, boa tarde. 3000 pés, QNH 10, 11. 3011, 3566, o trip número 1, controle. Afirmativo, número 1. A gente vai aumentar então a velocidade aqui. Estava pensando que era número 2. Controle, passaria 2230, decolou na sua escuta. 35240, número 2, devido à aeronave no marcador externo. Paciente. Controle, passagem 2230, decolou na sua escuta. Com 2007 armas. Sobre modulado. Controle recebeu, passageiro 2230. Saída Arbor, vigilante. Só entendeu Arbor para o 2230. Perfil da saída Arbor, 2230. Perfil da Arbor, 2230. Trip 5490, chame o centro Recife, frequência 12685, alterna 13325. 5490, copiou? Eita, 3566, sobre vetor para sequenciamento, curva esquerda para o 025. Esquerda 025, está 3566. Informativo, seu limite é o localizador, tem o tráfego, vai cruzar na sua posição 12 horas, 8 milhas, irá segui-lo como número 3. Número 3 agora, tomado com a postura 2. O número 1 está passando o marcador externo, o número 2 era na da tripla sua frente, seu número 3. Bônus 754, redução 190 nós no 754. Desce, mantém 4.000 pés, 1.011. 190, zona 754. Descendo para? 4.000 pés. 4.000. Webjet 6741, Recife, frequência 1260, alterna 128, décima 8. Webjet 6741. 260, 128. Afirmativo. Revisando 44, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0, 1 no 1, número 7 na aproximação. Afirmativo, tá 3566, confirme, já atingiu 190? Tá, afirmativo. Sente. Tráfego está 5 milhas à sua frente, autorizado por rua direita, na proa 060, descendo para 2.000 pés, em ponto estabilizado. 060, descendo para 2.000 pés, estabilizado. Bônus 754, vetor para sequenciamento, esquerda, proa 035, limite ao lock, número 4. Esquerda, 035, limite ao lock, na 754. Bônus 600, vai passar um 1-0 para o momento. 1-0, 600, continua a descida para 2.000 pés, agora desce via, 1.011, informa o localizador. 1.000 pés, via, passa 1.011, reporta no localizador, bom, 1.600. 924, desculpe. Desce via para 2.000 pés, ajuste no 01 e informa o localizador. 924. 924, desce via e reportar o localizador. Boa, 924. 754, a fim de não ultrapassar o curso do localizador, reduz até 170 nós. Irá seguir a nave da TAM frente. 170 nós, reduzindo já na 754. Estabilizados com 240. C5240, complexo na LS, M Torre, 1-2, decimal 6. 8 manhã. Bônus 754 para o curso localizador, curva direita para o 060. Desça para 3.000 pés. QNH 1. Correção, desça para 2.000 pés, QNH 101. Descendo para 2.000 pés, para o 060, para o localizador no 754. Gol 1924, tráfego a 12 horas, 10 milhas, um band 737. Vetoração para sequenciamento, proa 040. Proa 0, vamos manter a proa então, e no sequenciamento. Ciente. O Azul 4089 chamou para cópia Vitória 360. Afirmativo. Informação agora é a FAPA, não há necessidade de escutar novamente. A única alteração foi o altímetro, que agora marca 1-0 no Uno, e o vento 100 graus com 1-9 nós. Pronto para cópia. Azul 4089, Salvador Vitória 360, decolagem 1-0, primeira curva à esquerda. Perfil da saída da El, Leda após Leda, voa Eury, onde intercepta o Polícia 5-0. 5137 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 35. O Azul 4089. Só corrigindo, a primeira curva à direita. O Azul 4089-03 do portão é posto com duplo pronto para acionamento coxa. Paulo, boa tarde, acionar 9509, tem que dar uma parte do 11, autorização para Campinas. Perilta 9504, Galeão, chamando para cópia no portão nono? Não, seria o 9509 no 11 para Campinas. TAN 9509, ainda não tem um plano. Atenção agora. Não, o copo fora aqui está 1607. 1607, é repetitivo, sabe informar? Estou checando aqui. Provavelmente não, senhor. É, 9509, confirmando. Confirmo. Esse plano foi feito onde? Não sei, mas vou perguntar aqui na informação. Por gentileza, o único plano aqui que eu tenho, começando com 9, seria o 9504, que vai pro Galeão. Eu vou funcionar aqui, né? Braço. Pro resto de navegação pro Adiduna, 924, livre LS. Reportando essa mensagem, LS 924. A segunda nave que chamou o controle, João, 328? Afirmativa, boa tarde, ligou agora 170 para 150, centro da Delta. 328, desce via, chegada para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 011. Via chegada Mari para 2000 com 1011. Afirmativo. Estabilizou visual, gol 1754. 754, complete, turno no 86, Pomposo. Obrigado, trabalho. O, no 600, indicado. 250. 250. Inicia redução 170 nós, que entra agora sua posição 12 horas, 12 milhas no localizador. Está sob vetor para sequenciamento, esquerda na proa 035, limite ao lock. Ok, sobre vetoração, esquerda 035, limitado pelo localizador, iniciando redução para 1709, voo no 600. Informativo. Atenção, voo no 754. 754, está abaixado a travada. O vento é 100 graus, 29 milhões no altímetro, gol no 754. Excelente, obrigado. Flete, aproximação com o volante, torno no 86. Obrigado, até mais. Ininteligível a mensagem. Gente, 2230, chame o Centro Recife no 260, caso negativo no 28-18. Tá precisando 44 indicado. Número 44, velocidade indicada? 3144, indicada de 235. 2357. Tá, correção, gol no 328 indicado. 269. 269, reduz até 350 nós, no 328. É 350 nós, 328. A sua vai ser ultrapassada pela direita aí pela nave da TAM, cruzando o nível 100 na Prodimare. Está aproximadamente 8 milhas. É, o TAM...